vida comprida, estrada alongada. Parto à procura de alguém ou à procura de nada. Vou indo, caminhando, sem saber onde chegar. Quem sabe na volta te encontre no mesmo lugar. Quem sabe na volta te encontre no mesmo lugar. Ao relembrar velho amor que o destino não quis, é ter a alma dorida, é ser feliz, infeliz. O tempo passa depressa, mas não consegue dar da minha mente cansada o teu sorriso, o teu olhar. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo, vamos sim. Mais uma missiva aqui da nossa cidade de São Carlos. E quem nos envia é o gentil ouvinte que também pela vez primeira está conosco, o Saulo Veloso. Ele diz que suas amizades, seus familiares e a nossa cidade despertam ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Para ele, pelas palavras elogiosas, os nossos agradecimentos e estas músicas maravilhosas aqui. Primeiramente, Breakout, saudoso sambista da Rádio Nacional, Rei Carnavalesco, ele que fazia sucesso no Clido de Momo, Breakout, cantando do Armando Cavalcante, Maria Candelária. Tudo isto para o Sr. Lauro Veloso, pela vez primeira conosco, ele que reside aqui em São Carlos e ainda quer ouvir, com o Mário Reis, arranjo do Pixinguinha, a composição do Lala Lamartine Babo. Ri de palhaço. Maria Candelária é alta funcionária, saltou de paraquedas, caiu na letra O. Começa o meio-dia, coitada da Maria, trabalha, trabalha, trabalha de fazer dó. Maria Candelária é alta funcionária, não pode para aquela, caiu na letra O. Começa o meio-dia, coitada da Maria, trabalha, trabalha, trabalha de fazer dó. Vai ao dentista, às duas. Vai ao café, às três. Vai à modista, às quatro. Assim no ponto e dá no pé. Que grande vigarista que ela é, Maria Candelária. É alta funcionária, saudade para aquela, caiu na letra O. Começa ao meio-dia, coitada da Maria, trabalha, trabalha, trabalha de fazer dó. Maria Candelária é alta funcionária, salvou de paraquedas, caiu na letra O. Começa ao meio-dia, coitada da Maria, trabalha, trabalha, trabalha de fazer dó. A uma, vai ao dentista, às duas, vai ao café, às três, vai à modista, às quatro, se não for pisar o pé. Que grande vigarista que ela é, Maria Candelária, é alta funcionária, saltou de paraquedas, caiu na letra O. Começa ao meio-dia, coitada da Maria, trabalha, trabalha, trabalha de fazer dó. Thank you. Rio de palhaço, la, la, la, la, la, la. Eu sou o teu terror, Colombina, Colombina. Reparte esse amor, metade pra mim, metade pro teu arlequim. Eu sou o teu terror, Colombina, Colombina. Reparte esse amor, metade pra mim, metade pro teu arlequim. Não sei se é fato ou se é fato. O fato é que ela me fita. Me fita mesmo, Nato. Mas, Adriano, mais um intervalo e na volta, em nossa passarela imaginária, aqui estarão Paulo Fortes, Emilinha Borba e Luiz Coutinho.